isso não para igual uma topeira. Pera então, pera, e no final você me aceita ou só me tolera? A minha gata hoje tá triste e tá lendo a gata Cristi. Percebe que minha marra sempre tem pera. É que eu ficava a noite inteira lá no Bandeirante. Até que ponto isso se torna tão interessante? Dedicando vários versos, aprendendo free. Eu li cordéis, mas sobre amor ainda não aprendi. Atendi, cê me ligou, me disse que se apaixonou. Nunca tinha amado e seu coração estranhou. O fato de alguém te tirar do eixo, mesmo sabendo meu jeito é total desleixo. Se ela for eu deixo, decisões não me queixo. Espero mais um pouco pra ver qual vai ser o desfecho. Eu tenho a certeza da sua amizade, tornando o sorriso um ato comum. E lembro de cada promessa que fiz, meu jeito suave é um plano incomum. Abraça, me cheira, implora, não deixa eu ir embora e ginga, tô tipo Olodum. Malando ligeiro, navego na vida, pique Jack Sparrow e a garrafa de rum. Dum, durum, durum. Curte o funk, mas prefere nós. Disse que a melodia faz bem mais sentido se for na minha voz. Esquece o passado, vivendo agora. O futuro é fato, ele vem logo após. Fazia um tempo que a sua vida não tinha um ponteiro andando veloz. Yeah. Eu tive um déjà vu junto de você, ouvindo a Dona Irã dançando Fala Mansa até às 6 da manhã. Cartola, Raul Seixas, Martinale, Djavan. Alguns criam famílias, criaremos nosso clã. Promessas que fiz, buscando encontrar a raiz que não cortará.